é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. E pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado. Aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Muito bem, cabra danado. Sucesso da minha carreira nas vozes de Kaique Cadu, né? Programa de ontem foi um sucesso com essa dupla. Muito bom. Meu amigo Toy Souza, Toy Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, ele disse lá no Facebook, interagindo comigo, disse que não perde o programa. Um abraço, viu, Toy Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, todos os nossos amigos ouvintes aí dessa linda cidade. Os amigos da rádio Web Caieiras, em Caieiras, São Paulo, Leandro Simões e todos da equipe, muito obrigado, viu? Os amigos da rádio Vitória FM, Cocalzinho, em torno de Brasília, Cocalzinho, Goiás. Valeu, amigos da Vitória FM, exibindo nosso programa. Aê, os amigos da rádio Capivari FM, Bidec, todos da equipe da Capivari, em Abadiânia, Goiás. Um beijo para Deise e Cristina. Aê, todos vocês, amigos de Abadiânia, que estão nos dando a honra da audiência. Daqui a pouquinho, ó, o cantor Juraci Pereira, no programa, batendo papo comigo, cantando e falando aí da sua loja Paula Araújo Calçados, que está também instalada em Abadiânia. Daqui a pouquinho, opa, quase que engasguei, né? Mas vamos em frente. Juraci Pereira no programa daqui a pouquinho, viu? Porque agora quem vai cantar bonito no quadro ao som da viola de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Essa música é muito pedida aqui. Vamos lá. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Quando dei saudade. Foi demais a minha dor quando veio a saudade. Foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como o dia, de volta a alegria. Onde existe solidão, traz de volta a alegria. Onde existe solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Um abraço, minha querida André Lima, em Humaitá, Estadão do Amazonas. A Jurema, a Índia, em Porto Seguro, na Bahia, todos ligados no nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Rádio Ideal FM, Boituva, São Paulo, todos ligados. Mundo Sertanejo está no ar. E a partir de agora, um bate-papo bacana com esse amigo, esse cantor, esse artista que compõe, canta bonito, é amigo dos amigos, todo mundo conhece, aqui no Mundo Sertanejo. Estava sumido, mas apareceu. Meu amigo Juraci Pereira, cadê você, rapaz? Meu Seja amigo, bem-vindo. Meu amigo Diego Valadares, obrigado. Que saudade, viu, companheiro? Tá tudo que bem, saudade. Meu irmãozinho? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com você e trazendo novidade, né? Agora eu sou morador, sabe de onde? Sim. Da maravilhosa cidade Abadiânia. Então, eu quero uma pergunta que não quer calar. Eu quero saber, vai contar detalhes por detalhes. Com certeza. Porque você, eu já disse algumas vezes aqui no programa, que você instalou uma fábrica de calçados em Aparecida de Goiânia. Exatamente. É a Paula Araújo Calçados, Paula, né? Paula Araújo Calçados. E agora você também está instalado em Abadiânia, onde você... conta para os nossos ouvintes. Abadiânia, Goiás. A nossa fábrica é Paula Araújo Calçado, está em Aparecida, né, em Goiânia, e a nossa distribuição é em Abadiânia. Sim. Lá em Abadiânia, onde eu estou morando também, viu, Valadares? E trago um grande abraço do povo de Abadiânia para você, que você o seu programa em Abadiânia é líder de audiência. Graças a Deus, nós temos a nossa parceira lá, a Rádio Capivari FM, exatamente, nosso amigo Bideca, todos da equipe da Capivari FM, uhum, o nosso abraço carinhoso, uma parceria de sucesso. O programa lá me parece que é a 1 da tarde, né? É 1 da tarde, eu ouço o seu programa direto. Aí, nós temos tantos total. Ouvintes lá, temos a Deise Cristina, tantos ouvintes que nos ouvem de lá. Eu estou, né, até trazendo um abraço do seu Sergipe, né? Se você é um morador lá antigo, lá de Abadiano. A Charliene, um beijo para a Charliene. Estou trazendo um abraço aqui do Toninho, o pedreiro Toninho. Aê, Toninho, um abraço. O empresário Raimundo, né? A Érica mandou um abraço para você, da imobiliária lá da Bela Vista. Muito bem. E eu estou trazendo assim, muita gente te mandar abraço, Valadares, que te escuta todos os dias pela nossa querida rádio Capivari, né? Exato, Capivari FM. E estamos lá, eu sou morador lá, tem 3 meses que eu estou morando em Abadiânia. Eu vou lá te visitar, vou te fazer uma visita lá. Eu te espero, sim. E a nossa distribuição é lá, na rua Joaquim Alves, número 44, lote 5. Vou repetir, Rua Joaquim Alves, número 44, lote 5, em Abadiânia. Muito bem, então para todos os nossos ouvintes de Abadiânia e todo o entorno, você de Alexandre, com a cidade próxima, outras cidades próximas, né, ali, que queira visitar aí o Juraci Pereira e a Cida Vieira, na Paula Araújo Calçados, que fica na rua Joaquim Alves. Número 44. Lote 5, em Abadiânia. Lote 5. Fábrica de calçados Paula Araújo, em Goiânia. Isso. Com distribuição centralizada em Abadiânia. É verdade. Ô, meu irmão, parabéns. Sapatos belíssimos, viu? Fico muito feliz por você. Eu gostaria de convidar a população, os meus amigos, minhas amigas de Abadiânia, para nos visitar. Sim. Ali você estava... Joaquim Alves, número 44, lote 5, né? Estaremos lá. Paula Araújo Calçados. Paula Araújo Calçados. Você estava fazendo uma turnê de shows na Bahia e Mato Grosso. Isso. No momento agora você está concentrado também na empresa, né? Na empresa também. Que a Cida Vieira, tua esposa, fica na administração e você dando um apoio a ela, suporte, né? Exatamente. Muito bem. Juraci, mas sim, você não pode parar de cantar, porque todo mundo gosta de te ouvir cantar. Obrigado. Canta uma moda ao vivo, nosso ouvinte. E ouvintes? Essa moda que eu vou cantar agora é uma música recente. Que nova. Eu fiz na minha querida cidade, Abadiânia. Fiz agora recente, tem duas semanas. Canta ao vivo. E essa música chama-se Me Deixa Gostar de você. Cante ao vivo, Juraci Pereira. Você vai me ajudar, né? Vamos lá. Vamos lá. Mais uma noite sem você, que sufoco. No silêncio do meu quarto, a solidão invade. Meu bem, me deixa louco. Quando chega a madrugada, esse homem apaixonado bate no peito e chora. Segura, pio! Cama vacia, rosto molhado, chora por ela. Olá, pio! Olá! Não está sendo fácil, me deixa eu gostar de você. Esfria a cabeça, vire esse jogo e volte pra mim. O nosso amor não vai acabar, você vive dentro de mim. Mas que desespero, mais uma noite que eu não vou dormir. Segura! Não está sendo fácil, me deixa eu gostar de você. Esfria a cabeça, vire esse jogo e volte pra mim. Ei, Juraci Pereira, apaixonado! O nosso amor não vai acabar, você vive dentro de mim. Mas que desespero, mais uma noite que eu não vou dormir. Aê, Juraci Pereira cantando ao vivo no Mundo Sertanejo, música nova.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Juraci Pereira. Sim. Uma música sua fez muito sucesso aqui. A gente tocou muito no Mundo Sertanejo. Os ouvintes estavam pedindo bastante. A música Meu Ex-Amor. Qual um pedacinho dele pra recordar, pode ser? Lembrou bem, claro. Vamos lá. Me ajuda aí. Meu ex-amor, será que você me esqueceu? Quando penso em você, choro eu. Pouco a pouco estou me acabando. Diga que é mentira, que esse amor ainda não acabou. São dois corações apaixonados, vivem separados, sofrendo amor. Foi Deus que colocou você na minha vida. Por favor, não me deixe, querida. Meu amor, não se afaste de mim. Dois corações é pra viver para sempre unidos. Não dá mais pra ficar dividido. Não me mate, amor de solidão. Ei, Juraci Pereira apaixonado, cabra danado. Essa fez muito sucesso aqui na nossa programação. Todos os ouvintes estavam pedindo, muito bacana. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Juraci, não demore voltar, como demorou dessa vez. Venha mais vezes no nosso programa, tá, meu irmão? Sucesso lá na Paula Araújo, fábrica em Aparecida de Goiânia. Isso. E a distribuição em Abadiânia, na rua Joaquim Alves, número 44. Lote 5. Lote 5, em Abadiânia, Goiás. E o nosso telefone, né, 61, que é meu telefone ainda de Brasília. Sim. É 8183-2033. 8183-2033. Se você quiser adquirir os nossos sapatos, né? Da Paula Araújo Calçado, liga para nós. 8183-2033, você vai adquirir, nós vamos levar na sua casa, viu? Ou então acesse o Facebook Paula Araújo Calçado. Calçados, você vai ver os nossos sapatos. Valeu, Juraci Pereira, Deus te abençoe, meu amigo, sucesso na tua carreira de empresário, de cantor. Você é um cara abençoado, um ser humano especial. Obrigado. Um abraço, viu? Eu espero a sua visita, viu? Leva um abraço lá para Cida Vieira. Com certeza. Gilson e Edmar cantam Minha Flor. Um abraço aí aos amigos da ABC Shalom em Cuiabá. Valeu, Alan Sérgio. Tenho andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor, por onde